aí, Tchelo, firmeza? Aqui quem tá falando é o Gilmar, velho. Ô, e aí, Gilmar, tudo certo, mano? Tudo certo. Tava pensando em fazer um rolê, mano, vamos aí? Ô, firmeza, demorou, a noite tá da hora também, né, não? Rapaziada tá aqui em casa, ah, aqui, é? O Julio Ice, o Boy, o Charninho. Eu já dou um toque pra eles, vamos todo mundo junto. Então mais tarde eu passo na sua casa. Você tá fazendo o que agora, velho? Tava terminando aquela letra lá da noite, tá ligado? Ah, tô ligado, mano. E então, se você quiser acompanhar ela aí, ó, mano, daquele jeito. Então, faz sua parte daí, que eu faço minha parte daqui, certo? Firmeza, mano, então essa aqui, ó, vai pra noite. Mais uma noite vem aí, então como será? Sair pra rua e trombar uma pá de irmão. Vem a pampa na boa, ouvindo o som. Sempre na paz, sempre do lado bom. Tudo legal, hip hop é o visual. Nem importa se é do camelô ou é original. A roupa não faz mal, é um detalhe nada mais. Quem é alternativo, seu próprio estilo faz. A burguesia metida é só um rótulo. Segue o padrão da moda, não tem estilo próprio. Mas aê, falar de grana na noite nem vem. Pois seja rico ou pobre, a mesma noite tem. Ela vem pra esconder toda a aparência. Pois ricos morrem na noite, não existe diferença. Ela é cruel e cumpre seu papel. Desde o começo do mundo, ela escurece o céu. De várias poesias foi a inspiração. Alegrias, tristezas se tornaram canção. Diversos grupos de rap versaram o seu brilho. Tá aí de DJ 1. Inventou seu hino. Eu sei que a noite chegou, não tema por favor. Mesmo em ruas escuras, estou com o Senhor. E ao que interessa, a tristeza eu quero bem longe. Quero a pampa na paz, curtir a noite. Cai a noite cai. Veste a melhor roupa, se arruma e sai. Seja na rua, na casa ou na praça. Trocando ideia, que a noite passa. Cai a noite cai. Veste a melhor roupa, se arruma e sai. Os irmãos preferiam nem sair de casa. Só que na noite todos ganham asas. É, mano, nessa noite eu fiquei pensando. Deus nos salvou da morte, pra nós tem um plano. E eu lembro bem aquela noite como foi. 23/12/2002, terça-feira na noite, sem nada pra fazer. O mano vai chegar em casa, convidar pra dar um rolê. Vamos aí, eu vou ser, sem esquecer dos manos. Depois do aniversário da minha filha de 3 anos. Tudo firmeza, a pampa, todo mundo legal. Ouvindo o som da Febem, RZO, mano, Brau. Na marginal, madrugada, tudo mudou. O carro se perdeu na curva e no rio capotou. Lá dentro água entrando, todo mundo gritando. Pensando até na morte, GM se orando. Saímos vivos, sem nenhum arranhão. É, cê tá ligado que foi Deus que deu a proteção. Então, a noite é louca, numa dessa a vida já era. Todos contam alegrias e o mal ninguém espera. Inevitável dia e noite pode ser cruel. E se tornar mais uma estrela que brilha no céu. Se tornar uma lembrança que hoje está longe. São mistérios da vida, me diga onde esconde. Valeu mano, estamos juntos, que seja assim. Compartilhando tristeza, alegria até o fim. Cai a noite cai. Veste a melhor roupa, se arruma e sai. Seja na rua, na casa ou na praça. Trocando ideia. Passa. Cai a noite cai. Veste a melhor roupa, se arruma e sai. Os irmãos preferiam nem sair de casa. Só que na noite todos ganham asas. Se está vivo mais uma vez, a noite verás. Na loucura da noite escura pode brilhar. Ficar esperto com treta, sem arrumar com a cabeça. Ter o controle de tudo, aconteça o que aconteça. Quem não arrumou, tretou, na noite desandou. Leva como experiência, pois o passado passou. Fumo um pra observar a lua. Mas ela é a mesma, ela nunca muda. Ela baila no céu iluminando amor. O sol é a lua, as estrelas louvam ao Senhor. Enquanto lá estiver, muitos estão por aqui. Procurando companhia pra se divertir. Hoje pequenas coisas se fazem a vida. Junto às batidas do meu coração, o silêncio da noite forma poesia. E a noite se torna canção. Pegar estrada na noite com a lua de companhia. Pra descobrir onde esconde, onde mora a alegria. Descobrir amizades, quem sabe até um amor. Pra preencher o vazio que a tristeza deixou. Na noite eu lembro dos manos que estão sem liberdade. E hoje atrás das grades buscam felicidade. Na humildade eu posso entender. Na noite somos a luz até o sol nascer. Cai a noite cai. Veste a melhor roupa, se arruma e sai. Seja na rua, na casa ou na praça. E a noite passa. Cai a noite cai. Veste a melhor roupa, se arruma e sai. Os irmãos preferiam nem sair de casa. Só que na noite todos ganham asas. Não. Boa noite pra todos os humanos, boa noite pra todas as minas. Pra todos que nós amamos, pra toda a nossa família. Boa noite pra quem é de boa noite. E um bom dia pra quem é de bom dia. Aí, Tchelo, ficou firmeza o som, velho. Então, daqui a pouco eu tô passando aí. Tô te esperando então, mano. Falou. Até mais, tchau, tchau.